Senhor nosso Deus e Pai, Tu que nos deste uma viva esperança em Cristo Jesus, nós Te pedimos, ó Deus, tem compaixão de nós e por amor a Jesus, perdoa o nosso passado, guiando-nos por aquele caminho que é reto. É o que nós Te suplicamos, por meio de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Por tantas vezes o apóstolo Paulo diz que é através de Jesus Cristo que nós temos paz com Deus e paz uns com os outros. A paz com Deus é o perdão dos pecados. Vamos então cantar o hino 154, A Paz de Jesus. Que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti. Cada vez sou mais feliz, desde que o conheci. Diz o salmista, o Senhor não permite que nos resvalem os pés. O nosso Senhor, que perdoa os pecados por graça, mediante a fé, tenha misericórdia de todos nós, nos perdoe todo o passado e, através do seu Espírito, nos confirme em todo bem, conduzindo-nos à vida eterna, através de Jesus, o nosso Senhor. Vamos nos assentar para ouvir a palavra de Deus. Aqui hei de comparar essa geração, porque são como os meninos na praça que gritam uns para os outros. Nós tocamos flauta, vocês não dançaram, nós choramos e vocês não prantearam. Porque veio João Batista que não comia e não bebia e dizem, tem demônio. E veio o Filho do Homem que come e bebe. E diz, eis aí um glutão e beberrão de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Então conclui Jesus dizendo, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Desde sempre, religião e poder estiveram associados. Desde sempre. Na verdade, a religião, em qualquer cultura, tempo ou época, é uma forma de poder. Um bom exemplo disso, para que você entenda, é que no dia 7 de setembro, em todas as paradas militares, onde está lá presente o poder civil e o poder militar, tem sempre um representante da religião junto. Sempre. Você pensa que quem mandava no Egito era faraó? Quem mandava no Egito eram os sacerdotes que diziam que ele era Deus. E que por isso mesmo ninguém devia te falar com ele, nem tocar nele. O faraó ficava lá, igual uma figura empalhada. E quem governava o Egito eram os sacerdotes. E eu posso aqui multiplicar os exemplos de que todas as vezes que o chefe da tribo deseja tomar alguma atitude, a quem que ele consulta? O pajé. Seja qual for a cultura, seja qual for o tempo, religião e poder sempre estiveram associados. Davi, um mercenário que vendia a força de guerra dos seus valentes para os povos à volta, quando conquista o poder, ele resolve, primeiro, acabar com todos os outros santuários. Gilgal, Dan, e, enfim, todos os outros santuários que existiam espalhados pelo local. Chama o santuário para dentro de Jerusalém. Constrói um templo, onde ele diz que somente ali pode Deus ser cultuado. Você sabe qual era o anexo do santuário? O palácio de Davi. O palácio do rei, anexo ao santuário único permitido. Quem invade o palácio profana o templo. Eu posso aqui ficar multiplicando os exemplos para dizer simplesmente isso, que no tempo de Jesus Cristo, o poder era exercido pelos sacerdotes e os administradores da religião. Flávio Josefo, que é um escritor do primeiro século da era cristã, um escritor judeu, e que escreve e conta a história dos judeus, ele diz o seguinte: entre muitos povos, a nobreza é tirada por valores diferentes. Entre os nossos, ou seja, os judeus, a nobreza vem do sacerdócio. Ser nobre e sacerdote era uma e a mesma coisa. Então a nobreza governava neste tempo. Como? Através de um grupo de administradores do poder político e do poder religioso, que estavam confundidos e aliados. A principal figura política, ou seja, o chefe, o presidente do Sinédrio, era o sumo sacerdote. Quer dizer, a principal figura religiosa era aquela que ocupava a principal cadeira política da época. Claro, eu não posso falar de Pilatos, que é um estrangeiro, e eu não posso falar do imperador, que também é um estrangeiro. E Herodes não era considerado pelo Sinédrio como rei de nada. Ou seja, quem exerce o governo e o poder, segundo a visão do próprio Sinédrio, é ele, na administração pública, na administração dos bens religiosos, no recolhimento dos impostos. Quem faz todas essas coisas e administra estas coisas locais, porque as outras são administradas por Pilatos, é o grupo de sacerdotes. Então, a dominação, o exercício do poder no tempo de Jesus, o era feito fundamentalmente pelos administradores da religião oficial. Os sacerdotes, então, além de ser a nobreza local, eles exerciam este tipo de domínio sobre as pessoas. Deixa eu dizer uma coisa, porque não adianta eu criar a lei e dizer, ó, cumpre a lei. Eu tenho que convencer você de que você tem que cumprir a lei que eu estou criando. Eu posso convencer isso através da força. Ou seja, se você não cumprir a lei que eu estou criando, você vai preso ou vai ser morto. Ou então, através de uma maneira ideológica. Ou seja, eu falo você, trocando assim em palavras muito fracas, compre a minha ideia. E era isso que os religiosos da época faziam. Eles exerciam uma espécie de, eu vou usar uma frase forte, de terrorismo religioso. Terrorismo religioso. Eles exerciam o seu poder, dominavam através de um certo tipo de terrorismo religioso. Por exemplo, fazendo diferença entre pessoas e pessoas. Por exemplo, os puros e os impuros. Entre homens e mulheres. Entre pessoas de classe social mais baixa, que chegavam até os servos, e aqueles de classe social mais alta, que chegavam à nobreza sacerdotal. E aí existia uma série de discriminações através disso. Por exemplo, se no tempo que eu era garoto, a minha mãe talvez olhasse para mim e pensasse assim, ah, quem sabe um dia ele não vai ser um médico. Por quê? É uma justa aspiração de qualquer mãe, porque é uma respeitável profissão. Pois no tempo de Jesus Cristo, esta profissão era uma profissão proscrita. Sabe por quê? Mexia com sangue, com cadáveres. Então, era uma profissão que quem exercia era considerado, por exemplo, impuro. Então, uma discriminação dos puros e dos impuros, discriminação entre homens e mulheres, entre pessoas livres e escravas, entre profissões nobres e não tão nobres. Hoje nós achamos que a palavra pastor é muito bonita, né? Vocês lembram que o primeiro cântico bíblico é aos pastores no campo anunciando glória a Deus nas alturas? Pois os pastores eram proscritos, era considerado uma profissão suja e, além de tudo, de gente desonesta. Ainda que todo mundo tivesse que comer da carne dos animais que eles cuidavam, e a religião ter no seu centro o sacrifício daqueles animais dos quais eles cuidavam. E aí vem a origem ilustre, a origem não ilustre, o ser judeu, o ser estrangeiro, um monte de separações entre pessoas, de distinções entre pessoas. O leproso. Você sabe o que as pessoas podiam fazer conforme a lei se visse um leproso? Primeiro ele tinha que andar igual um animal com uma matraca pendurada no pescoço. Sabe o que é matraca, né? Aquele sininho que vai para lá, blá, blá, blá. E quando ele vinha de longe, ele via um grupo de pessoas, ele tinha que gritar, impuro, impuro. E as pessoas podiam pegar em pedras e soltar em cima deles para eles se afastarem. Se alguém tivesse que fazer algum tipo de trabalho para sobreviver no dia de sábado, eu digo isso porque as pessoas não entendem muito bem o contexto do Novo Testamento e de todas essas passagens. As pessoas venderam as suas terras porque tinham que pagar tributo a Roma e todo mundo vivia da terra. Os nobres compravam a terra e alguns estrangeiros compravam as terras. E a sociedade que era administrada em pequenas propriedades familiares passou a ter, assim, vamos dizer, o que a gente chama hoje de grande latifúndio. E aquele camarada que antes era dono da terra e que teve que vender a terra para pagar os impostos e não ser preso ou morrer, ele ia trabalhar na própria terra dele para o outro, mas por meio denário, ou seja, uma medida de farinha. Olha, o que acontece no dia de sábado quando ninguém pode trabalhar segundo a lei? O camarada vai passar fome. É por isso que Jesus Cristo começa a criticar um pouquinho esse negócio de trabalhar ou não trabalhar no sábado. É isso. O Deus de Jesus Cristo é diferente. É por isso que tem essa acusação aí dos religiosos, dos fariseus e dos saduceus, que eram os administradores da religião. O Filho do Homem É um glutão, um beberrão, que anda na companhia de publicanos e prostitutas. O Deus de Jesus Cristo nunca fez distinção entre pessoas. Nunca. Jesus Cristo acolhia a todos. O jovem rico que foi falar com ele, a mulher de Naim, suplicando pelo seu filho, a mulher cirofenice, uma estrangeira, que tocou nas suas vestes e foi curada, o leproso, o paralítico na beira do poço de Betesda, os leprosos do caminho. Jesus nunca discriminou ninguém. Não importa o que se diz em relação a quem quer que seja. Jesus Cristo sempre acolheu o ser humano como ser humano. As prostitutas, os publicanos, os bebedores de vinho. O Deus de Jesus Cristo acolhia a todos. Porque o fundamento do Deus que Jesus Cristo anunciou é o amor. O amor tudo pode, tudo crê, tudo supera. O fundamento do Deus de Jesus Cristo é o amor. E o fundamento do amor é a bondade e a misericórdia. O fundamento do amor é a bondade e a misericórdia. É a capacidade de fazer o bem e a capacidade de perdoar o mal. Porque o fundamento do amor é a bondade e a misericórdia. As discriminações entre pessoas estavam entre cumprir a lei, por exemplo. Os fariseus diziam que a lei devia de ser cumprida toda e por todos. Até mesmo aquelas prescrições que pareciam ser restritas aos levitas e tanto do baixo clero quanto do alto clero, na época, eles achavam que estas prescrições deviam de ser cumpridas por todas as pessoas. Mas para poder cumprir a lei, é preciso conhecer a lei. Você não pode conhecer, você não pode cumprir aquilo que você não conhece. Só que as pessoas, hoje elas são assim, naquele tempo era pior, elas eram analfabetas. Bom, o que acontece com quem não pode ler o texto? O que acontece com aquele que foi desfavorecido e não teve a condição social de aprender a ler e a escrever? É por isso que o povo era chamado de inculto pelos sacerdotes. Inculto é uma palavra bonitinha que o tradutor arrumou, né? Burro, estúpido, ignorante. E porque é burro, estúpido e ignorante, é transgressor da lei. Os sacerdotes, e você vai encontrar isso lá no Novo Testamento, chamavam o povo de ralé. Mas eles exigiam que se cumprisse tudo o que estava escrito na lei. Acontece que para fazer isso tinha que ser como os fariseus, viver exclusivamente da religião. Porque não dava para cumprir todas as prescrições, as pessoas tinham que trabalhar para poder ganhar um punhado de farinha e fazer o seu pão todo dia. Ora, então, se exige que se faça todo o trabalho da religião, não há como fazer aquele trabalho que sustenta e permite comer o pão. É por isso que Jesus Cristo diz que esta é uma religião pesada, que ata fardos em cima das pessoas. Que fazem um fardo, sabe o que um fardo faz? Encurva a gente. Encurva. Faz o caminho ficar mais difícil. Faz os passos serem mais dificultosos. Bom, o que queria Jesus Cristo? livrar as pessoas deste peso. Tirar das costas das pessoas este peso opressor, que permite que uns controlem a vida dos outros e exerçam, através da religião, o controle da vida de todo mundo. Deixa eu ensinar como é que os fariseus pensavam, para concluir. Os fariseus diziam o seguinte: nós lemos o texto de Paulo sobre a lei, que ele diz, aqui eu sei que a lei é boa, mas eu não cumpro a lei. E Paulo era fariseu. Os fariseus achavam o seguinte: a lei ou receita médica? O que se faz com a receita médica? Você segue a risca. Você não interpreta a lei. Porque você não pode interpretar uma receita médica. Ora, se o médico diz que é para tomar de 12 em 12 horas, durante 3 dias, um comprimido daquele remédio, você não pode dizer, bom, 12 em 12 horas, dois comprimidos por dia, 3 dias, 6 comprimidos, vou beber os 6 de uma vez. Ah, pode. Você segue a risca. Por que você segue a risca a prescrição do médico? Porque você sabe que lá no final vai ter o efeito que você deseja. E se não tiver, tu cobra do médico. Ora, se você mandou tomar esta porqueira aqui e eu não consegui aquilo lá, a culpa é tua de eu não estar curado. Pois era, desculpe, exatamente assim que os fariseus pensavam. Deus é o médico e a lei é a receita. Vamos seguir a receita conforme está lá escrito. Sem criatividade, sem interpretação, sem liberdade. Não tem liberdade. É para seguir a lei. E se lá no final, vou usar a expressão que a minha avó usava, der tudo em águas de bacalhau, a culpa é de Deus. Não é minha. Porque eu fiz tudo o que tinha que fazer. Sabe o que gera essa religião do pode e do não pode? Do certo e do errado? Sabe o que gera esta religião? Do eu tomo conta da tua vida, tu toma conta da minha? Gera medo, neurose, terror e dominação. Não gera liberdade e nem salvação. A religião proposta por Jesus Cristo é outra. Ó, vem, que eu vou tirar o fardo das costas. Vem, que eu vou tirar o jugo pesado aqui do pescoço. Sabe o que é jugo, né? Já viu uma parelha de animais? Eles são juntados por um jugo, é um pedaço de madeira assim, ó, que passa no pescoço de um e depois passa no pescoço do outro. Né? Para poder caminhar junto. E não desviar e o sujeito controlar lá os dois de uma vez. O fardo é leve. O jugo é suave. Porque a religião de Jesus Cristo não é religião do medo. A religião de Jesus Cristo é religião do amor. E a religião do amor é uma religião fundamentada na bondade e na misericórdia. Não é um jeito que eu arrumo de me salvar através da receita médica, que quando chegar lá no final eu tenho o direito de cobrar de Deus. Ao contrário, a religião de Jesus Cristo é aquela que faz com que eu seja um meio e um instrumento de promover o bem para os outros. Que eu seja um meio e um instrumento de promover misericórdia. Que eu possa ter um jeito de trazer para fora aquilo que todo mundo tem lá dentro, que é o melhor, que é a bondade e a misericórdia. É isso. Vou concluir. A religião do medo e do prêmio, a religião do medo e da premiação do céu e do inferno, a religião da contabilidade do que eu fiz e do que eu atendi das prescrições, não gera pessoas saudáveis, não gera pessoas livres e nem cria pessoas boas. A religião que propõe Jesus Cristo é aquelas que entenderam a misericórdia e o amor de Deus. E que por causa dessa misericórdia e desse amor, são capazes de viver em bondade e misericórdia. Ninguém pode falar do que não viu. E ninguém pode argumentar daquilo que não conhece. Pois o convite de Jesus Cristo é de tomar o jugo suave e o fardo leve que ele propõe, para que a alma tenha descanso e o coração possa viver em paz. Que o Senhor nos abençoe. Amém.